E por falar justamente na Polícia Militar, estou na linha agora com o Tenente Pauli, ele que é do 14º Batalhão aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia! Vamos falar aí sobre a Operação Natal 2018, que já está em andamento aqui nas ruas de Foz do Iguaçu. Enfim, a intenção é aumentar o patrulhamento, aumentar a segurança das pessoas aí nas áreas comerciais? Isso, desde o último dia 30, iniciou-se não só em Foz, mas em todo o Paraná, né, a Operação Natal 2018. Pela PMPR. O intuito principal aí da operação é justamente fortalecer o policiamento nesse final de ano, em virtude das festas comemorativas, né? Temos aí alguns fatores que influenciam no final do ano, que é as férias escolares, o 13º, que acabam fomentando o comércio da cidade e também os atrativos turísticos, né? Então, a Polícia Militar estará trabalhando nessas localidades, nas regiões de comércio, nas áreas de lazer e também nos atrativos turísticos para oferecer uma segurança maior para quem vem desfrutar desses locais. E eu imagino que especificamente aqui quanto à nossa cidade, né, a operação até tenha algum cuidado especial com relação ao eixo da Avenida Brasil e também a região ali da Vila Portes? Isso, aqui em Foz, além dos atrativos turísticos, né, que nós já atendemos diariamente com a nossa companhia de turismo, nós temos também a parte comercial e os pontos principais, sem dúvidas, é a Avenida Brasil e também a Vila Portes. Para contar com esse reforço, nós utilizaremos inclusive os policiais do administrativo, então eles estarão trabalhando aí um policiamento a pé, mais próximo do cidadão que vai para as compras e estarão reforçando o policiamento. E a gente sabe que nessa época do ano também o comércio ele costuma, né, abrir as portas até mais tarde, justamente para dar oportunidade aí às pessoas para que façam suas compras, né, de final de ano. Essa operação ela também vai acompanhar aí essa extensão do horário comercial aqui em Foz do Iguaçu? Também, a operação ela vai estar acompanhando, além dessa extensão no horário comercial, também acompanhando os eventos que serão aí desenvolvidos pela Prefeitura, né? Nós sabemos que existe já uma programação para vários eventos, até mesmo ali na Praça da Paz, né? E a polícia estará trabalhando em conjunto, então, com esses eventos e também a extensão do horário de comércio. E alguma orientação aí aos consumidores, aos trabalhadores aqui na cidade? Porque a gente sabe que realmente nesse período, né, porque tem mais dinheiro em circulação, a questão do pagamento do salário, do 13º, das compras que são feitas, enfim, algumas recomendações aí com relação à segurança mesmo? Bom, nessa época também os criminosos, né, acabam agindo até mais devido às oportunidades que se aumentam, né? Então, fica a dica aí para que o cidadão ele tome cuidado com estelionatários, pessoas que aplicam golpes na praça, né? E também com as pessoas que venham a realizar furto ou roubo. Então, as dicas simples são aquelas como, por exemplo, não evitar, né, contar dinheiro em público, sempre que estiver andando na rua, manter a bolsa ali à frente do corpo. Evitar também de comentar com as pessoas a quantidade de dinheiro que está carregando, justamente para que não seja surpreendida negativamente aí por um ato criminoso. Pois é, medidas simples mesmo que podem ser adotadas aí pelas pessoas no dia a dia. Conversei aqui com o Tenente Paulo, ele que é da Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu, falando aí um pouquinho a respeito desses trabalhos, né, da Operação Natal 2018. Muito obrigado pela participação e bom trabalho aí a todos da corporação. Obrigado e um bom dia a todos.